A Câmara Municipal de Oliveira do Hospital quer envolver os arquitetos e engenheiros do Conselho na elaboração do projeto de requalificação da zona histórica. Pretende o Executivo que sejam os oliveirenses a construir a nova imagem para a cidade de Oliveira do Hospital. A requalificação da zona histórica é uma das grandes obras previstas no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, que em Oliveira do Hospital tem associado um investimento público de mais de 5,7 milhões de euros. Há muito tempo que é reclamada uma intervenção de fundo naquela zona histórica da cidade e, diante desta oportunidade, o município quer envolver especialistas e a sociedade civil naquele que virá a ser o projeto final de requalificação. Esta manhã, em reunião pública da Câmara Municipal Oliveirense, o presidente José Carlos Alexandrino destacou a necessidade de ali se fazerem grandes intervenções e partilhou assim da sua vontade de convidar os arquitetos e engenheiros com gabinetes de projetos para que integrem uma equipa de trabalho. Eu gostaria de convidar, sobretudo, uma zona que vai ser a zona histórica de Oliveira do Hospital, que vai sofrer um conjunto, uma grande intervenção. A minha ideia era convidar, na próxima semana, todos os arquitetos e engenheiros que têm gabinetes de projetos a colaborarem neste projeto. Fazermos algum, fazermos grupos de trabalho e a possibilidade de eles, um projeto, assentar também nesses gabinetes de Oliveira do Hospital. Isto é, era possível criarmos uma equipe e ser aquela equipe que trabalha um projeto definitivo. Ou um, ou dois, ou três, em termos de alternativas. E depois ficariam essas. Mas também era uma forma de assear e era uma forma de serem os oliveirenses a construir uma nova imagem para a cidade de Oliveira do Hospital. Eu acho que isto é uma... Eu já tenho falado com alguns arquitetos, sobretudo com quem tem gabinetes também, engenheiros, e fazermos aqui um trabalho conjunto. A mim, demoraríamos mais algum tempo. Também é uma obra que não tenho tanta pressa em a lançar, porque ela deve ser pensada, amadurecida, e deve ter uma discussão pública, na minha opinião, deve ser analisada publicamente pelas forças políticas, mas também pelos outros agentes da sociedade oliveirense. Também nos projetos de requalificação do Parque dos Marmelos e da ligação da Casa da Cultura ao Colégio Brás Garcia de Mascarenhas, o Presidente da Câmara quer consultar os vários partidos políticos com vista a alcançar uma base de opinião unânime, com o objetivo de criar uma cidade mais virada para a modernidade. Também gostaria de ouvir a opinião dos partidos, consensualizando posições para um projeto mais definitivo. Esse projeto tem a ver muito, dois projetos que eu gostaria de discutir com as forças. Como disse, já ouvi o CDS, e ainda não chamei o Partido Comunista Português, mas também vou chamar, e vou chamar o PSD para, se quiser, também dar a sua opinião sobre dois projetos que eu acho que são importantes, que é o projeto do Parque dos Marmelos, e um projeto que ligará a Casa da Cultura César de Oliveira com o Colégio Brás Garcia de Mascarenhas. São dois projetos para nós discutirmos e para consensualizarmos posições, e acredito que é possível entre nós todos estarmos todos de acordo em algumas obras. Estou a ouvir todos os agentes, estou a ouvir alguns agentes exteriores à própria política, a sociedade também tem uma, e por isso estou a ouvir esses agentes também da sociedade civil para construirmos uma coisa que as pessoas se revejam, que é a construção de um Oliveira do Hospital mais virada para a modernidade. No imediato, o Executivo, liderado por José Carlos Alexandrino, conta avançar com obras também muito reclamadas pela população. A primeira obra a ser, que também vai ser lançada, é a Avenida Carlos Campos. Temos o projeto e por isso será lançada também nessa reunião especial que farei na próxima quinta-feira. E também teremos velocidade à rua Alexandre Herculano e à Virgílio Ferreira, que são coisas que já estão alinhavadas, não têm o projeto definitivo, mas que estão alinhavadas. Por isso também pensaremos que é uma entrada da cidade e iremos melhorar toda esta parte desta imagem.